Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Eu não percebo. Sempre que pedes, eu sou-te sincero. Não tenho medo, mas nunca esqueço que não conheço alguém como tu que me ame sem preço, ou que tenha o apreço porque mereço, não pelo sucesso. Porque tudo que nos vai, vai, vai, cai, cai, outras bye, bye, bye, bye, bye, bye. E quem queremos mais, vai, vai, sai, sai, outras bye, bye, bye, bye, bye, bye. Sempre que o amor nos pede, desculpa-me mesmo se nunca tento ser tão perfeito. Às vezes sou mais do que aquilo que pedes, mas não tenhas medo, és tudo o que eu quero, é o meu dialeto. Porque tudo que nos vai, vai, vai, cai, cai, outras bye, bye, bye, bye, bye, bye. Queremos mais, vai, vai, sai, sai, outras bye, bye, bye, bye, bye, bye. Se fazem, caso tocam no FM da Boa Nova e no caso, o último do mês de julho e que vem coincidir com a Semana da Expo. Portanto, seria de todo conveniente que a Semana de Destaque tivesse a ver com alguém ligado à Expo e, de facto, assim conseguimos fazer. No caso, Diogo Pissarra, que tem um novo álbum de hoje. Recordam-se bem que ele foi aqui de destaque por duas vezes em 2015, quando do álbum de estreia Espelho e depois a sua reedição. E agora vamos repetir o que fizemos na altura de Semana de Destaque, numa altura em que ele, de facto, vem tocar aqui à Expo esta sexta-feira. Pois, a verdade é que este álbum 2, escrito de algo diferente, daí um O, um igual, um S, mas já iremos falar com o Diogo sobre isso, é um disco que todos os singles têm tido marcadamente a vantagem de ser massivamente ouvidos e vistos. Ou seja, têm números interessantíssimos no YouTube. O próprio último, Se Existe Contigo, já vem no 1 milhão de visualizações, quando outros, como o Dialeto, já vem 11 milhões, História 6 milhões, já não falamos 2,6 milhões. Enfim, isso são números impressionantes até para o nosso país. Pois bem, mas claro que habituámos a ter sempre convosco aquele que é ligado à banda, e aqui não podia deixar de ser o próprio Diogo Pissarra, a quem desejamos, antes de mais, as boas-vindas, hoje virtualmente, mas daqui a umas horas estará connosco aqui em Oliveira do Hospital. Antes de mais, bem-vindo então. Olá, olá, tudo bem? Obrigada. Muito obrigado, Diogo, pela sua disponibilidade de falar aqui sobre este álbum e, claro, do concerto que se avizinha. Eu comecei por dizer aqui os números das visualizações no YouTube de temas ligados a este álbum. De algum modo surpreende a capacidade que tem de quando lançam um vídeo, ver o conjunto de pessoas atrás das imagens, e basta ver que este Sonho de Contigo tem 1 milhão de visualizações em 2 semanas, mas nas primeiras horas atinge logo o 500 mil. Quer dizer, diga-me, por favor. Claro, é tudo muito surpreendente. Eu próprio, desde o início, nem falo deste disco, mas desde o início, nunca esperei toda esta recepção, toda esta euforia, mesmo os concertos, as visualizações no YouTube. Acho que é tudo inesperado, e foi como disse há pouco, né? Mesmo para o nosso país, são números surpreendentes. É um país pouco numeroso, né? Com poucas pessoas, e realmente é incrível ver todas as visualizações e realmente ver todos os comentários, não só de portugueses, mas também de estrangeiros e até mesmo brasileiros. Mais um dia passou sem ti para me seguir. Neste caminho vou sem saber que parti. Chamas loucura quando tento ser lógico, mas do louco já basta o teu tom meio irónico. E se tento falar, tu queres que eu seja rápido. Assim acabou que nasceu para ser mágico. Hey, porque eu não soube ver o que estava a acontecer. E agora tentamos ser o que não fomos na primeira vez. Mais um dia passou. Éramos mais do que falavam de nós, e o para sempre ficou sempre para depois. E agora nunca mais voltaremos ao que foi. Porque eu não soube ver o que estava a acontecer. E agora tentarei ser algo para consegui esquecer-te de vez. Mais um dia passou sem ti para me seguir. Neste caminho vou sem saber que parti. Mais um dia passou sem ti para me seguir. Da cabeça, sem ti nada me interessa. E mesmo que te esqueça, este álbum de hoje, para além de sabermos que o Diogo Pissarra tem praticamente o trabalho todo no que diz respeito à criação dos temas, e depois ainda que venha a chamar para a produção parceiros como o Branco, o Stego, o Mota, Last, enfim, um conjunto de nomes, os caretos, que vem a convidar. Digamos, o que é a fase da criação dos temas para si, e depois quando é que percebe que há que chamar outras pessoas para lhe dar numa produção diferente? Aqui acho que o processo é um pouco natural. Fui conhecendo estas pessoas ao longo da turnê do Espanha, ao longo de 1 ano e meio. Uhum. E ao conhecer estas pessoas na estrada, sempre a conversa, um dia temos de fazer algo, um dia tens de participar numa disco, a produzir uma música ou outra, e realmente foi um processo natural porque nada foi forçado, mesmo os caretos, foi uma coisa muito espontânea, desde a música All of Love, quando surgiu o convite para cantar e para fazer a letra dessa música, e All of Love surgiu o dialeto e depois já não falamos, é isto no caso dos caretos, e depois nos outros produtores também foi algo natural. Os artistas que eles produziam, como é o caso também do J. Cole, com o Jimmy P, gostou muito do Jimmy P, do trabalho dele, e depois surgiu o convite para o produtor produzir uma faixa para mim, e realmente tem sido muito bom, e eles vieram dar um toque especial ao disco, que era o que eu precisava e o que eu queria mais, né? Algo diferente para o segundo disco, e que pudesse também chamar a atenção, e que pudesse ter também uma mudança, né? uma evolução do Diogo que as pessoas conheciam. Ora, ainda bem que falou no Jimmy P, porque vamos seguir esta linha de rumo. A verdade é que neste espaço de tempo, ainda que seja curto, vem a ser convidado a trabalhar com outros músicos, e da qual podemos desde logo dizer que mais recentemente vem a introduzir-se no álbum de Paulo Carvalho, no álbum de duetos, principalmente Não Fosse em Tempo. Exato. Qual é o gosto particular em trabalhar com outros músicos, nomeadamente, a falar pelo fogo do GMP, mas de outros vários que aconteceu, e onde vem terminar, de facto, de cantar com a voz, digamos assim? É muito bom. Para mais, é especial o dueto que representa com o Paulo Carvalho, ter a pessoa que é, o cantor, a personalidade, a toda a sua carreira e participar num disco do Paulo, né? E ainda por cima sente se calhar o artista mais novo desse disco, dos duetos, é um enorme privilégio. Não só tenho guardo uma amizade com o filho, com o Bernardo, mas agora acho que guardo uma amizade com o pai, cada vez que o vejo é sempre muito bom. Mas ter sido convidado para participar nesse disco de duetos é para mim histórico. E guardo com todo o carinho. E não só com o Paulo, mas também agora com o Miro, mais recentemente. E algumas coisas que estão por sair, e que ainda é um pouco cedo para falar, mas houve novidades e mais colaborações. E a verdade é que este tema Flor Sem Tempo vem logo a ser o single do álbum, portanto, de algum modo para anunciar. Muito interessante. Na mesma rua, da mesma cor, passava alegre, sorria amor. Amor nos olhos, cabelo ao vento, gestos de prata, de flor sem tempo. É dela o mundo, é a certeza de viver. Canta o som que tens na alma, és a flor de ser feliz. Olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz. Canta o som que tens na alma, és a flor de ser feliz. Olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz. Foi como o vento soprou num dia, passava alegre, alguém havia. É nossa vida, é a certeza de te ver. Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz. Olha o mar de tarde calma, ouve o que ele diz. Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz. Olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz. Que tens na alma, és a flor de ser feliz. Olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz. Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz. Olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz. Já aludiu aqui à Mia Rose. Podemos também dizer que em breve vai sair o disco do Marco Rodrigues, que também tem um tema seu. Exatamente. mas é um tema que eu escrevi para ele. Exatamente, aí é que eu ia perguntar, é um tema escrito por uma pessoa muito ligada ao fado. Esse foi um desafio, algo diferente? É um bocadinho diferente, né? E eu hoje gosto de novos desafios, e tinha só o Ana Mal, que fala na Miquel Carreira, até mesmo ainda há pouco tempo o António José, que é um cantor espanhol, com o qual eu estive há cerca de umas semanas em Madrid. É bom ter esse desafio e depois que vem para outros, em outros estilos, até mesmo em outras línguas, que gosto de me desafiar e de não me manter parado, né? Não me manter estático. Acho que é isso também faz a nossa música também evoluir, a nossa própria música, tal como aconteceu no 2, não é? Também foi sério o terceiro disco. Estas colaborações, escrever músicas para outros, e estes desafios são bons para também desenvolver um pouco a nossa escrita para nós todos. Hoje dá-me um desconto, a vida não foi de encontro ao que sempre quis e mais previa. Hoje falha por pouco, aqui não há teleponto, é como vai e vem no dia a dia. E é nos teus braços o meu ponto de partida. Nos teus braços o meu ponto de partida. Hoje falei demais, perdi a conta às vogais. Passei de herói a centauro num dia. Hoje perdi por medo, mas guarda-me segredo. Uma batalha não me faz perder a vida. E é nos teus braços o meu ponto de partida. Para viver a história, eu sei a trajetória. Nós somos uma dupla, mas nem sempre estamos bem. Também assumo a culpa. Se eu falhar a conduta, não falha a condução. E se quiseres bazar da tuga, arranjo condição. Porque não vou sujar a folha ou escrever com carvão. E quando tiver o diamante, espero que me dês a mão. Yeah. E é nos teus braços o meu ponto de partida. A propósito dos convidados, agora falar do inverso, dos convidados que vêm a chamar para este disco, nomeadamente Valas e a April Live. Pois bem, fala-me de quando é que percebeu que gostaria de ter a colaboração deles enquanto músicos também no seu disco, e se isso acontece logo no momento da escrita ou mesmo já mais à frente, já quando está a fazer o disco? Assim, eu acho que até faço, não penso muito e vejo o que é que faz mais sentido, e também tento não escolher pessoas que já tenham uma carreira muito acimentada. Gosto de pessoas novas, gosto de pessoas que estejam a começar também. Adoro relações com o Paulo de Carvalho, e tento também fazer isso com os mais novos. Não digo o Valas, ele é da mesma idade que eu, mas a April é uma rapariga, agora já tem 18, mas na altura era ainda mais nova. E acho que faz todo sentido, porque há novos valores, há muito talento que ainda é desconhecido do governo público, e acho que faz sentido só sermos nós a chamá-los para a ribalta, porque de outra maneira acho que assim não tem que ser, e acho que o resultado é sempre fantástico, não dá sempre um gosto. Quem é esta voz? Não conhecem de lado nenhum, e passam a ser. Sei que nunca te falhei, às vezes podes sentir que te magoei. Sei que nunca perdoei, mas foste um vício que ao início ignorei. Dei-te um mundo e não cheguei a tempo. Dei-te um mundo e mesmo que eu pede, não sou eu. Quem nunca, nunca, nunca quis saber de ti. Tu nunca, nunca quiseste saber de mim. Eu sempre estive aqui até ao fim. Agora tu não estás aqui. Não sou eu. Que eu nunca te quis, porque eu tentei. Contigo tudo era perfeito, mas olha para nós agora, não somos nada. Porque eu dei-te um mundo e não cheguei a tempo. Dei-te um mundo e mesmo que eu tente, não sou. É importante, de facto, haver quem abra portas. E, curiosamente, temos de dizer que é para o live e vai estar também em breve, bem perto de nós, em Viseu, também, onde, aliás, também vai acontecer consigo. Ora, e vamos por aí, o concerto aqui em Oliveira Hospital, que temos que antecipar, uma vez estamos no dia anterior a ele, o que é que as pessoas poderão estar à espera do Diogo Pissarra? Primeiro é um prazer finalmente ir a Oliveira do Hospital. Muito bem, estava prometido desde a nossa primeira conversa, não é? Portanto, está na altura certa. Exatamente, sim, finalmente. E realmente é muito bom ir a Oliveira do Hospital. Eu tenho recebido muitas mensagens, as pessoas estão desejosas de ir da Expo, não é? Acho que vai ser um grande concerto, estou muito, muito ansioso. Principalmente vou mostrar o meu segundo disco, a Oliveira. É um disco diferente, mas mais eletrónico, e o próprio concerto também ficou diferente. Mais mexido, já era mexido, apesar do primeiro disco não ser, eu tentava sempre transformar as músicas e o próprio concerto ficava um pouco mais dinâmico, e este segundo disco, esta segunda turnê, para mim está quase infalível, principalmente também porque já tenho muitas mais músicas cá fora, há pessoas que cantam muito mais as músicas, já não conhecem apenas só tu e eu, acho que já é muito mais repertório para mostrar e para tentar com o público. E tem sido um crescente atrás de enchente. E acho que tem sido muito gratificante. E é também surpreendente, não é? Todas as pessoas têm aderido a este espetáculo. E é muito bom ter sempre casa cheia. E tenho a certeza que a Oliveira não vai ser exceção e vai ser um espetáculo muito bom. Sei que te quero, mas não decidi. pertenço-te, mas não pertenço aqui. Dizes que esperas, mas não se ama assim. Porque algo nos prende, também nos divide, que nos divide. Dizes que eu sou fraco, outras não tento, mas nunca te deixo. Sei que percebes, mas dizes enfim. Sinto-me tão perto e distante de ti. É difícil falar se me olhas assim. O que a mente cala, o meu coração diz. As merdas que tu viste eu já vivi. Gostava de poder dizer-te que sim. Fica uma história a dois, sem início nem fim. Início nem fim, é. Porque hoje eu não estou bem, não quero estar bem. Só quero o teu bem. Chamar-te meu bem, porque se estou sem ti eu não estou bem. Dizes que sou fraco, porque não vou. Dizes que não tento, porque não vou. Olha para ti, sinto que é apenas te. Em Diogo Pissarra chega ao Oliveira do Hospital numa altura em que o primeiro álbum é um disco de platina e o 2 é disco de ouro. O que dizer sobre isto? É incrível, é inacreditável. Ainda para mais, o primeiro disco demorou mais de um ano a ser disco de ouro e o segundo disco demorou 4 meses, nem se calhar, a ser disco de ouro. É, são números incríveis e tento não pensar muito nisso e não deixar absorver pelos números. O que interessa no final de contas é o trabalho, as músicas que deixamos cá, e fazer parte da vida das pessoas com as nossas letras, seja tatuadas na pele, como já costumam fazer e já vi, já me enviaram fotos, seja a cantá-las, a pintá-las a uma namorada, a um namorado, ou fazer parte de um da banda sonora de um casamento. Acho que é isso que fica e não é os números, mas são sempre incríveis e impressionantes. Era a hora que o trabalho pode chegar e tudo acontece. Nunca fui tão honesto até aqui, pois nunca disse o quanto és para mim. Não consegui escrever-te o que senti. No dia em que apareceste eu renasci. E mesmo que o tempo passe lá fora, eu juro que sou o único que nunca te abandona. E mesmo que o vento te leve agora, sempre serás o fim e o início da minha história. Da minha história, da minha história, da minha história. Sempre serás o fim e o início da minha história. Da minha história, da nossa história. Sempre serás o fim e o início da minha história. Nunca estive tão perto como aqui de estar com. E sei que nunca te agradeci por seres o que nunca fui para ti. E mesmo que o tempo passe lá fora, és o fim e o início da minha história. Da minha história. Da minha história. E sempre serás o fim e o início da minha história. Da minha história. Da nossa história. E sempre serás o fim e o início da minha história. A nossa primeira conversa foi em abril de 2015 e na altura falávamos sobre os concertos e o Diogo referia-se que tinha mais concertos mais perto da sua zona, portanto na zona do Algarve. Aliás, tivemos a oportunidade de ver um concerto seu precisamente em Portimão, depois desse verão. E como vê, de repente as coisas alteraram-se muito. Não só tem convites, claro, também no seu Algarve, mas depois de repente começou a correr o país todo e a sair dele. Tendo em conta que na altura começávamos a falar numa fase muito imberbe, né? O espírito tinha acabado de sair, agora, passados 2 anos, acha que este foi um movimento normal de quem diz isto? Ou as coisas aconteceram demasiado rápido em relação àquilo que estava a contar? Eu espero que não tenha acontecido demasiado rápido, né? Espero que ainda haja muito mais para fazer, ainda haja muitas mais coisas, e tenho certeza que há. Mas sim, é como disse há pouco, não estava nada à espera disto. E se calhar em 2 anos, ou menos, né? Em 1 ano e meio, muita coisa mudou, mas também fiz por isso, né? Também claro. O próprio trabalho que eu tenho mostrado, tenho tentado inovar, né, um pouco, e tentar superar-me a mim próprio, e se calhar tudo o que tem acontecido é consequência desse querer, né, dessa vontade, e nunca desistir e não baixar as braças, que tem sido, e também a contar com o apoio também sempre da minha família, do meu irmão, dos meus pais, da minha namorada, acho que também é muito importante, e sem eles também não teria a força nem a coragem. Acho que as pessoas que estão à minha volta acreditaram mais do que eu. Sinto que eras tão diferente, arrasaste a minha mente. Ah, mesmo agora tão distante, só te vejo à minha frente. Na, na, na, na. Onde é que sempre estiveste? Hey, alguém ouviu as minhas preces? Pareces um sonho que volta e bate mais que uma droga. E sabe bem, se foi um erro, quero errar sempre que tu vais. Vais e vais e vais e vais. Na, na, na, na. Quero errar sempre que tu vais. Vais e vais e vais e vais. Na, na, na, na. Nem tudo o que parece, nós parecemos só um. Por mais que a vida nos separe, há sempre algo que nos une. Não é preciso mais ninguém, pois não há mais ninguém como tu. Na, na, na, na. Quero dar-te o que mereces. Hey, sabes que eu não sou de fazer fretes. Pareces um rio que se molda e bate mais que uma bala. Escuta bem, se foi um erro, quero errar sempre que tu vais. Vais e vais. E vais, na, na, na, na. Quero errar sempre que tu vais. Vais e vais. E vais e vais. Na, na, na, na. Ei, sinto que era para sempre a nossa história tão diferente. Parece que somos o tempo porque fazemos o momento. Este é o momento porque tu vais. Vais e vais. E vais e vais. Não. bem que falou no seu irmão. Tinha aqui uma pergunta, precisamente sobre ele. E tem a ver com o Só Isto Contigo, precisamente com o videoclipe, ou melhor, o teledisco. O teledisco que foram gravar em Paris. Ora bem, como é que é isto? Pegar no irmão, vamos ali a Paris e vamos fazer um videoclipe. foi tudo muito em cima da hora, por acaso. O videoclipe é simples, mesmo por isso, né? Não tentámos, eu e o meu irmão, não tentámos inventar nada. Eu já tinha planeado gravar o videoclipe do Só Isto Contigo em Portugal. No entanto, o concerto e a agenda não estava a permitir, havia sempre algo e não conseguia gravar. E então aproveitei a viagem para Paris e falei com o meu irmão, olha, vamos tentar filmar em Paris. Tens 3 dias e acho que vai ficar bonito, né? Com a Torre Eiffel, com todo o ambiente. A própria música já é bonita, acho eu, e acho que o videoclipe foi ainda dar-lhe um toque mais mágico, e acho que se não fosse um vídeo em Paris, acho que a música perdia um pouco, e por isso acho que foi a minha escolha, se bem que foi tudo um pouco inesperado e assim meio em cima do jogo, mas acho que o resultado final ficou lindíssimo de ter ido filmado lá o vídeo. Para ser perfeito, não és o que vês, mas sim como eu te vejo. Eu sou aquele que te busca só por um beijo, e tu és o que eu sempre quis e agora encontrei-te. Por isso ama-me como se me fosses perder, procura-me como se nunca me tivesses tido, agarra-me como se eu fosse desaparecer, faz de conta que o para sempre só existe comigo. Ei, eu só existo contigo. Oh, só existo contigo. Oh, oh, eu só existo contigo. Oh, oh. Agora leva-me para longe, leva-me para onde fores. Não importa onde, nem importa quando, só peço que não demores. Sem ti eu não existo, tudo fica sem sabor. E se não for contigo, então eu desisto, só contigo estou melhor. Agora leva-me para longe, leva-me para onde fores. Não importa onde, nem importa quando, só peço que não demores. Sem ti eu não existo, tudo fica sem sabor. E se não for contigo, então eu desisto, só contigo estou melhor. Por isso ama-me como se me fosses perder, procura-me como se nunca me tivesses tido, agarra-me como se eu fosse desaparecer, faz de conta que o para sempre só existe comigo. Ei, só existo contigo. Oh, só existo contigo. Oh, eu só existo contigo. Cada vez mais se consome música associada à imagem no YouTube, e isso mostra, no seu caso paradigmático, o número de visualizações. E quando falávamos há um ano e meio, 2 anos, falávamos aqui sobre a divulgação da música, aquilo que era necessário para que os novos cantores se mostrassem. E o Diogo Pissarra ensinou um caminho que efetivamente consegue chegar às pessoas. E aliás, tem esse feedback também nas redes sociais, que as pessoas interagem muito consigo. Neste momento, acha que os canais de televisão têm dado o apoio suficiente à música, ou de algum modo, como isso durante muito tempo não aconteceu, houve caminhos diferentes que foram criados e de algum modo também levaram os telespectadores convosco? Ah, sim, é sempre assim, acho que não há regras, né? E não podemos dizer que há coisas que só acontecem de uma maneira ou de outra, e acho que há sempre alternativas, e o YouTube foi uma das grandes alternativas durante muitos anos. Hoje em dia, contudo, acho que há muita informação, seja no Facebook, seja no YouTube, e é muito difícil um cantor vingar ou aparecer e começar do zero só a partir do YouTube. E nesse aspecto, as rádios e a televisão têm um papel muito importante. No entanto, acho que as rádios ganham a televisão nesse aspecto, em termos de mostra e disposição de um artista. E acho que muita da minha música é conhecida por passar nas rádios. E, por outro lado, é também muito conhecida por passar nas novelas, e acho que aí ainda tem um peso das pessoas, as músicas passarem nas telenovelas, fazerem banda sonora, e acho que as pessoas até ficam com um carinho especial pela música, por gostarem todas as personagens à qual a música está associada. Ultimamente, como aconteceu há pouco tempo, um evento que eu por todos, acho que coisas desse tipo que têm ajudado também à música, embora os motivos não sejam os melhores, mas acho que tudo isso, esse evento principalmente, por todos, deu para ver como é que a música portuguesa está na saúde, com grandes artistas e uma audiência foi feita apenas de música portuguesa, e acho que é esse tipo de coisas que deve ter feito, principalmente para mostrar a música portuguesa. Estás aí, escrevo-te para que vejas o que não queres ouvir. Ou perdeste a primeira, depois já não estou, a não ser que tu queiras hoje decidir mudar a vida inteira. Primeiro questiono o presente para um futuro diferente, não? Porque o passado só te mente se o carregas para sempre, oh. Agora caminhas em frente, estás aqui a 100%. Agarra com unhas e dentes, a vida passa a 200, não? A vida passa a 200, a vida passa a 200, na. A vida passa a 200, a vida passa a 200, na. Estás aí, escrevo-te para que vejas o que não queres ouvir. Ou perdeste a primeira, depois já não estou, a não ser que tu queiras hoje decidir mudar a vida inteira. Primeiro questiono o presente para um futuro diferente, não? Porque o passado só te mente se o carregas para sempre, oh. Agora caminhas em frente, estás aqui a 100%. Agarra com unhas e dentes, a vida passa a 200, já. A vida passa a 200, a vida passa a 200, já. A vida passa a 200, a vida passa a 200, não. Quando falhas só tu poderás saber que a vida é curta demais para te vencer. E quando o dia chegar tu vais poder ser o que sempre quiseste sem receio. A vida passa a 200, na. A vida passa a 200, a vida passa a 200, na. A vida passa a 200, a vida passa a 200, na. Oh, A vida passa a 200, a vida passa a 200. Justamente, no dia que estamos a emitir este programa, faz um mês, sobre este Junto por Todos, que teve logo o seu nome associado desde a primeira hora. E falou que a pena, de facto, ter que haver um motivo, como foi, para que isso acontecesse, mas tratou-se de uma grande reunião dos músicos portugueses. Exato, e tudo. Exatamente. Acha que, se não houvesse motivos, que esse era o ideal, não é? Mas que um momento deste é irrepetível ou, de algum modo, basta que haja boa vontade? Acho que isto foi um bom início, se bem que, como dizendo, o melhor dos motivos, mas eu acho que é uma coisa que se irá repetir mais vezes. E eventos como este, acho que deveria repetir, mas com os mesmos moldes, para ajudar alguém, para juntar dinheiro, seja incêndios, seja para cheias, seja para obras, seja para ajudar famílias mais carenciadas. E por isso acho que este tipo de evento devia acontecer todos os anos, e tornar-se uma regra, porque nós estamos aqui para ajudar, para servir as pessoas. E não faria sentido se fosse de outra maneira. E realmente acho que um concerto, juntar 1 milhão de euros e juntar todas as pessoas, todas as rádios, todas as televisões, acho que é de facto um milagre, não? E realmente isso bem o que acontece quando as pessoas querem muito uma coisa. E acho que isto deveria repetir todos os anos, porque há sempre pessoas a precisar e não. E acho que é mais uma maneira de prevenção. Do que correção, né? Muito e acho bem, que devíamos fazer este tipo de coisas para prevenir e não para remediar, né? Muito bem, sermos proativos em vez de andarmos aqui atrás do prejuízo, né? Diogo, olha, uma vez mais agradecemos por estar para connosco e no caso vertente dizer então até amanhã e que lá estaremos no vosso concerto. Muito obrigado então, e espero também que goste e que toda a gente goste também, né? E estou muito ansioso para ir ao lugar do hospital, finalmente. Muito bem, então até amanhã. Até amanhã também. Nunca fui tão honesto até aqui, pois nunca disse o quanto és para mim. Não consegui escrever do que senti no dia em que apareceste, eu renasci. E mesmo que o tempo passe lá fora, eu juro que sou o único que nunca te abandona. E mesmo que o vento te leve agora, sempre serás o fim e o início da minha história. Da minha história, da minha história, da minha história. Sempre serás o fim e o início da minha história. Da minha história, da nossa história. Sempre serás o fim e o início da minha história. Nunca estive tão perto como aqui de estar completo por te ver feliz. E sei que nunca te agradeci por seres o que nunca fui para ti. E mesmo que o tempo passe lá fora, eu juro que sou o único que nunca te abandona. E mesmo que o vento serás o fim e o início da minha história, da minha história, da minha história. Sempre serás o fim e o início da minha história, da minha história, da nossa história. Sempre serás o fim e o início da minha história. Minha história.